Ando por aí, mas eu preciso de você comigo. Se você partir, baby, eu vou partir contigo. Olha quanta grana eu fiz, maço, quanta grana eu faço. Mas eu acho que eu vou partir. Disse que me prefere quebrado. Que um mano chegou pra mim, falou de tu, disse que eu já comi. Eu sei que sim, mas tinha raco no meu saco. E tipo pistolas de Paulo, uma pistola de chumbinho no pente. Raco me, não ponha fé nos ratos, mano. Vai por mim, te vi na Asa Norte pra saber como é que tava, quem conectava. Lembro de a rima e o boné que tava. Prende passa, olha os homens procurando a baga pra fazer chorar, porque não quer ver nós dando risada. Eu me corrompi porque filha da puta pede entrada pra me ouvir rimar pelo PA, porque mulher não paga e nós trabalha quais não gira grana. Eis a prova viva de que a NASA é uma mentira, mano, a terra é plana. Não, talvez seja plana. Hoje, quando eu fui na praia ali no Arpoador, eu vi um barco e ele se afastava e ele não descia. Ele tava indo reto. Então, pelos meus cálculos, num vídeo que eu vi também, que não sei se é verdade, mas que tem lá em casa lá o vídeo. Se você quiser ir lá em casa lá pra ver o vídeo, pode colar comigo. Vamos lá. É isso. Casa, sua casa, só cuidado com carpete, fi, Netflix no videocassete, enquanto cê me pede back pra internet, vamos pra terceira match, que sinceramente se rolar agora é hat-trick. Foda-se a Adidas, não me manda os kits, eu tenho grana, eu mesmo compro, se eu quiser usar nos clipes. Na real, que eu vou montar a minha própria grife, pra nunca mais fazer dinheiro pra esses cara rico. Porra, eu era hippie, hoje eu sou hip-hop livre. Abandonei a hipnose, que eu preciso libertar e não criar novos fantoches. O meu nome não é Johnny, muito menos Freud. Me conhece há 6 meses, canta há anos, não fode, ó. Luto pra sobreviver, é que os cara não entende que ninguém é substituível. Sempre vou lembrar de tia, vida sempre foi assim, ó. Ela vai mudar por mim, então quero que se foda, ó. Eu vou me mandar daqui, tchau. Tudo que se vê não pode comparar. É pedra rara, delicado espaço. Mas certeiro foi, é claro que não dá mais pra negar, fingir calar. De tanto que se você fosse que vai me levar, cheguei a pensar que tava tudo bagunçado. Entrei em casa e não entendi. Eu acendi o baseado e logo vi. Perdido é pouco pra quem tá no mundo pra fugir. Coragem é a chance pra não cativar e partir.